Panorama Agrícola para 30 de agosto de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto de 2010, noite de lua cheia, e este é o Panorama Agrícola. Os trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam o seguinte ditado para você, nosso ouvinte: boi em terra alheia é vaca. Preserve o extrato de tomate por mais tempo, saiba como na dica de Simone Barrim. Setor do mel quer expandir mercado e identificar produto por planta e região. No Espaço da Mulher, o assunto é o tétano, como se prevenir. E hoje, segunda-feira, é dia de mercado agrícola. A produtora reclama do preço do leite. Você participa do programa ligando 48-3239-5647 ou enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Evite o mofo no extrato de tomate, guardando a sobra na geladeira, em vasilha de louça ou vidro. Cubra a superfície com um pouco de óleo para o extrato de tomate não ressecar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. A abertura de novos mercados para o mel brasileiro e o incentivo ao aumento do consumo interno do produto são destaques na agenda estratégica da cadeia produtiva do mel e produtos apícolas. A participação em feiras no exterior, principalmente para impulsionar vendas para Europa, Estados Unidos, Japão e países árabes, além de um programa setorial integrado voltado para exportação, serão prioridades do setor nos próximos 5 anos. Em outubro deste ano, está previsto o começo do processo de tipificação do mel produzido no Brasil. O trabalho será feito pela Embrapa, uma identificação que se dá a partir da florada ou região produtora e agrega valor ao mel exportado, como no caso da Europa, onde o mel mais consumido é aquele identificado por planta ou região, como o mel da Provence. Uma vez iniciados os estudos, estima-se que aqui no Brasil existam 15 tipos que possam ser classificados e agregar valor ao produto. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje recebe o analista da Ipagri-Sepa, Francisco Haydn, e o assunto é o preço do leite. Há uma pequena crise aí no mercado, o produtor reclamando do preço em queda, Francisco. Por que dessa queda no preço do leite? Realmente, o preço praticado em nível de produtor fechou o mês de julho em 62 centavos de reais por litro. Isso é muito aquém dos bons preços registrados, principalmente nos meses de maio e junho deste ano. Esta crise está sendo justificada por grande parte dos analistas de mercado e também por entidades que representam os produtores, pelas grandes importações de lácteos, principalmente do Uruguai, de todo o Mercosul, mas principalmente do Uruguai. Esta justificativa reflete bem a realidade, principalmente se considerarmos o aumento das importações registradas nos meses de abril, maio e junho desse ano, que variaram entre 70% e 80% de aumento médio. Só a importação está refletindo ou a exportação também? A importação ajuda muito, porque entra leite barato, prejudicando o nosso mercado interno. Porém, as exportações também diminuíram muito a partir do ano passado, não se recuperaram esse ano, e isso também faz com que os preços no mercado interno fiquem prejudicados em função da da maior oferta de produto. Tem mais leite no mercado, o preço cai. Exatamente. O Conselheite definiu algum valor para os próximos dias? Houve reunião agora no último dia 19, correto? Correto. Os preços de referência para o leite padrão, no mês de julho, ficou em aproximadamente 56 centavos o litro. Para o mês de agosto, a projeção também gira em torno disso, com uma leve queda na casa dos centésimos. Bem, estamos agora no final do mês de agosto. Quem capta o leite paga para o produtor quando? Em setembro? Normalmente, em torno do dia 10, 12 do mês subsequente, sempre são feitos os pagamentos relativos ao leite entregue no mês anterior. Apesar da crise no preço, é uma renda fixa garantida para o produtor, né? Com certeza, é uma renda mensal, né, que vem auxiliar muito a renda do agricultor. Francisco Hayden, analista de mercado da Ipagri-Cepa. Com relação à captação do leite, ela também tem aumentado, o momento é de produção acima da média, digamos assim, Francisco? No sul do Brasil, nessa época, é uma época ainda em entre safra, mas devido às boas pastagens de inverno, há um aumento da produção. No entanto, em nível nacional, devido à estiagem, principalmente no centro-oeste e sudeste do país, e também a baixa umidade relativa do ar, tem feito com que as produções naquelas regiões sejam bastante baixas, o que, de certa forma, vem auxiliar, né, os produtores aqui do sul, nesta época do ano. Essa estiagem, baixa umidade, que também tem algum reflexo aqui em Santa Catarina, se continuar assim, pode prejudicar as nossas pastagens e, por consequência, o preço, né? Com certeza deve prejudicar bastante. No entanto, ainda é cedo para dizer que há algum prejuízo. Mas, se não chover nos próximos dias, certamente teremos problemas. Perfeito. E o mercado aí de sudeste e centro-oeste começa a produzir mais ativamente nos próximos meses também, né? Normalmente a partir de setembro aumenta a produção com a chegada das chuvas. Começa a sobrar leite a partir de outubro, novembro. Então isso faz com que o mercado com maior oferta, né, os preços tendem a baixar. Preço, então, tendência de queda mais um pouco, né? Para o próximo pagamento, aqui em Santa Catarina, se prevê ainda uma queda de preço entre 3 e 6 centavos, aproximadamente. Francisco Hayden, analista de mercado da Ipagri-Cepa. Agradecemos as suas informações. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa. O agente causador do tétano é uma bactéria. Ela contamina os objetos que as pessoas usam e outros encontrados em toda parte. Pregos, arames farpados, facas, tesouras, espinhos, cacos de vidro. Quando nos machucamos com algum destes objetos, abrimos portas para a entrada da doença. Por este motivo, é tão importante a prevenção, que se dá através da vacinação. Normalmente, essa vacina é dada em algumas doses nos primeiros meses de vida e é válida por 10 anos. Após este período, é preciso tomar o reforço. Peça mais informações aos agentes de saúde. Na prevenção do tétano, após o ferimento, é importante a limpeza da ferida com água corrente e sabão. O tétano neonatal acontece quando é utilizado objetos contaminados para cortar o cordão umbilical. Neste caso, pode ser evitado principalmente por meio da vacinação das gestantes durante o pré-natal. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições prorrogadas até 31 de agosto no escritório da Ipagri do seu município ou na sede em Florianópolis. Informações pelo telefone 48 3239 5648.